Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Outro dia chegou ao meu conhecimento um acontecimento irrelevante em si mesmo, mas significativo como imagem do estado de coisas na dita cultura brasileira. Foi quando aquele rapaz da USP, o Christian Dunker, que o pessoal chama de Christian Donkey, comparando o meu currículo com o do Fernando Haddad, chegou à conclusão de que ele é um grande intelectual e eu sou um João Ninguém, porque ele tem não sei quantas citações no Google Scholar e eu só tenho duas ou três, ou nenhuma, nem sei. A coisa me pareceu extremamente significativa pelo seguinte: eu não sou um profissional universitário, eu não pertenço ao mundo acadêmico de maneira alguma. Eu não tenho por que fazer currículo para impressionar meu chefe e eu simplesmente nunca publico nada em revistas acadêmicas, a não ser quando me convidam, que foi o caso aqui da revista Dartmouth, quando me convidaram a escrever alguma coisa sobre o Otto Maria Carpó, e outra ocasião na Romênia. Foi as duas únicas vezes que eu escrevi numa revista acadêmica porque me convidaram. Eu sou um escritor e não um acadêmico. Isso deveria ser óbvio à primeira vista. Mas como é que isso desapareceu? Como é que o sujeito foi procurar referências minhas onde elas não poderiam estar de maneira alguma? Seria a mesma coisa que ele procurar referências minhas na Associação Nacional dos Criadores de Jegues. Ele não ia encontrar coisa nenhuma, talvez encontrasse a respeito dele mesmo, mas não minha. Como pode ser totalmente despropositado? Ora, os escritores não têm Google Scholar. Se você procurar Google Scholar, Solzhenitsyn, Dostoiévski, simplesmente não tem. Né? Isso é o normal que não tenha. Você veja, agora mesmo no carro a gente estava comentando, se você procurar, por exemplo, a história crítica do José Ortega y Gasset, durante uns 10 anos ele foi diretor da Faculdade de Filosofia na Universidade de Madrid, então tinha um monte de referências acadêmicas. Depois foi exilado, andou pelo mundo, aí escrevia em jornal, fazia conferência, etc. Acabaram as referências. Justamente na época em que ele estava escrevendo as suas coisas mais importantes. Então, normalmente, as pessoas têm ideia de como se forma, vamos dizer, o prestígio dos profissionais das várias áreas, das pessoas dedicadas às várias áreas. Não é isso? Então, por exemplo, se o sujeito é um pintor, bom, você não vai procurar referência dele nas revistas de música, sim ou não? E assim por diante. O Google Scholar e publicações semelhantes, ele representa, vamos dizer, a escala de credibilidade dos vários autores conforme as suas citações em revistas acadêmicas. Então, isso vigora, por exemplo, para a área de física, para a área de matemática e para a área de filosofia também, para a área de história, são revistas especializadas da área. Então, toda vez que ele publica alguma coisa ali, existe uma revisão pelos pares primeiro, quer dizer, aquilo passa por vários conselheiros da revista para ver se pode ser publicado. A partir da hora que é publicado, existe a reação crítica e assim por diante. Isto é normal na profissão acadêmica. Qual é o equivalente disso no mundo das letras, no mundo dos escritores que não estão ligados a nenhuma instituição universitária e não tem por que fazer currículo universitário? É o que se chama tecnicamente fortuna crítica. Todo sujeito com alguma cultura literária, por mínima que seja, tem que saber o que é a fortuna crítica. É o conjunto do que os críticos e apreciadores e estudiosos e leitores escreveram sobre uma determinada obra. Se você pegar lá, por exemplo, a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, do Otto Maria Carpó, né? Ele é baseado, cada capítulo, com o nome do escritor, tem um resumo da fortuna crítica a respeito. E havia até uma editora no Brasil que publicava uma série chamada Fortuna Crítica, que era Fortuna Crítica, Graciliano Ramos, Ronan Bandeira, etc., etc., etc., né? Pedro Nava e outros. Então, eu pergunto, como é possível um profissional acadêmico, um estudioso acadêmico, que posa de intelectual, não saber o que é uma fortuna crítica, não ser capaz de buscar a fortuna crítica do Olavo de Carvalho, e sim, e procurar referências dele em revistas acadêmicas com as quais ele não tem absolutamente nada a ver. Então, perguntei, como foi possível chegarmos a esse ponto? Isto é o reflexo nacional de um processo mundial de absorção ou usurpação de todas as atividades intelectuais pelo establishment universitário. Isso começou há muito tempo e já se tornou, vamos dizer, tema de debates e de crítica há muito tempo nos Estados Unidos e na Europa. Existem livros inumeráveis sobre isso. Houve um até que foi publicado no Brasil, que é Os Últimos Intelectuais, o Russell Jacoby, né? Onde ele mostra ali o desaparecimento do que antigamente se chamava intelectual público, pessoa que discutia para a plateia geral, lá como tinha desde o século XIX, Matthew Arnold, nos Estados Unidos aqui tinha o Norman Mailer. São escritores que opinam sobre alguma coisa, né? Na mídia em geral, na mídia de interesse geral, em conferências, em artigos e em livros. É isso que eles fazem, né? Se você for procurar o Google Scholar dessas pessoas, simplesmente não existe. Porque o Google Scholar só está interessado no ranking acadêmico, né? Então, mas como é possível alguém ignorar isso? Como chegamos a este ponto? Assim, a partir dos anos 40, no pós-guerra, nos Estados Unidos, começou este processo de a universidade assambarcar todas as atividades intelectuais e graduá-las à sua maneira, ou seja, burocratizar as profissões intelectuais. Isso devastou a literatura, a filosofia, etc. E isso é, este fenômeno é amplamente reconhecido nos Estados Unidos. O livro do Russell Jacobs foi publicado, eu acho que há 30 ou 40 anos, com um sucesso extraordinário, vários outros livros se seguiram, e isso se tornou, o estudo deste fenômeno se tornou nos Estados Unidos uma especialidade acadêmica dentro da área de sociologia. O livro mais importante aí, eu não consegui achá-lo agora no barafunda aqui da minha biblioteca, mas é o do Randall Collins, que se chama The Credential Society, a Sociedade das Credenciais, onde você interessa menos pela sua obra, pelo que você está fazendo, mas pelas suas credenciais acadêmicas. Tá certo? Esse livro também é de mais de 30 anos atrás. Existem muitos outros. Aqui, por exemplo, Professional Powers, um estudo da institucionalização do conhecimento formal, Elliot Friedson, né? Esse aqui, Seeing Like a State, ou seja, toda a produção do conhecimento é vista sob o ponto de vista do seu interesse estatal, né? E é catalogado em função disso. Aqui, The Rise of Professionalism, Magali Sarfati Larson. Monopólios da competência e mercados protegidos. Estão vendo aí? E existem inúmeros outros. Isso tudo está dentro de um processo mais longo, que é o processo de destruição da cultura e da educação nos Estados Unidos. Um processo a que os americanos são muito sensíveis há 50 anos. Começaram a denunciar, a publicar isso aí há 50 anos. E o livro padrão, por assim dizer, a respeito é esse aqui, Charlotte Iserbeat, né? A estupidificação deliberada da América, né? É um livro que alguém está publicando no Brasil, inclusive me pediu um prefácio, eu vou fazer o prefácio, calma aí, né? Eu coloquei esse livro em circulação, um editor inteligente descobriu que existe isso, e, embora esteja centrado nos problemas americanos, ele é de interesse geral, porque é um processo que se observa por toda a parte, pela simples razão de que tudo que aparece nos Estados Unidos, os outros copiam, o bom e o mal. Então, dentro deste processo, aconteceu que, de geração em geração, o que se perde de conhecimento é uma coisa monstruosa. Em geral, as pessoas sabem do conhecimento acrescentado, mas raros vão investigar o que se perdeu. E uma coisa que se perdeu no mundo geral foi, no mundo em geral, e especialmente no Brasil, já digo por quê, foi essa diferença entre o que são as profissões literárias e o que são as profissões acadêmicas. Que é uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo e que, nos anos 60, 70, 80, ainda era. Então, ninguém se lembraria de procurar o ranking acadêmico, sei lá, das obras do Graciliano Ramos, ou do Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo, aliás, é altamente significativa disso, porque foi, sem dúvida, o maior intelectual universitário brasileiro, o único verdadeiro acadêmico que existiu no Brasil, e ele nunca teve uma profissão acadêmica nem por um único dia. Sabiam dessa? O Otto Maria Carpó chegou no Brasil com uma carta de recomendação do Vaticano e foi pedir um emprego para o Alceu Amoroso Lima, que era o chefão da intelectualidade católica no Brasil. E o Alceu, que era sempre um homem importante, viu chegar aquele hominho esquisito, gago, né? E arrumou para ele um emprego de bibliotecário no interior do Paraná. Quer dizer, enterrou o sujeito. Né? E o Otto Maria Carpó ficou lá, isolado, no Paraná. Né? E chegou uma hora que ele não aguentou mais. Falou, não, isso aqui, de fato, não é para mim. Eu não posso ficar aqui classificando o livro para moleque de ginásio, né? Depois de eu ter tido... E o Otto Maria Carpó, ele tinha diplomas de física, de biologia, de matemática, de literatura e de filosofia. Na Áustria, onde era um dos centros universitário mais alto do mundo. Ele chega com esta formação acadêmica e ninguém o reconhece, o joga no interior do Paraná. Ele volta para o Rio, né? Vive durante um tempo de vender os livros da sua biblioteca, não tinha o que comer, tá certo? E até que ele encontra o Álvaro Lins, que era o crítico literário do jornal Correio da Manhã, e o Álvaro Lins lhe dá uma chance no Correio da Manhã, e ele faz uma carreira como crítico literário e copydesk do jornal Correio da Manhã. Nunca ofereceram um emprego acadêmico para este homem. Não tem ninguém com uma formação universitária como a dele no Brasil. Né? Mas, é o que eu penso, ele tinha que oferecer para esse cara, pela formação dele, no mínimo uma reitoria. Quer dizer, ele era um homem do mundo acadêmico, transplantado para o jornalismo por falta de oportunidade. Isso acontece no Brasil. Do mesmo modo, o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos deu aula na universidade durante 20 dias, no último ano de vida dele, estava mora e não mora, tinha que dar aula com o balão de oxigênio grudado, porque o padre Laduzans o descobriu e o chamou para dar umas aulas na Faculdade Nossa Senhora de Medianeira. A carreira do Mário Ferreira inteirinha foi feita fora dos cânones acadêmicos, do meio acadêmico. Portanto, se você procurar, cadê o Mário Ferreira dos Santos no Google Scholar? Não tem. Então, se você pegar as duas maiores inteligências que houve no Brasil no século XX, nenhum deles está no Google Scholar. Eu também não estou, porque eu não sou de lá. Né? Agora, como é que pode um professor universitário ignorar isso? Significa que ele não tem nenhuma cultura fora do que o círculo profissional dele lhe deu. Ele não sabe mais nada além disso. E ele julga tudo por isso. Isso é definição do provincianismo. Provinciano é o negro que acha que o mundo é igualzinho à sua província. Não imagina que haja nada diferente fora daquilo. Então, no Brasil, houve essa provincianização da cultura, de modo que quanto mais provinciano e ignorante o sujeito é, mais ele se apoia no consenso daquele seu meio profissional limitado e acha que aquilo é tudo. E esse fenômeno, vamos dizer, esse é muito mais grave do que a roubalheira do PT. Porque a roubalheira do PT começou muito depois disso e foi possibilitada por isto. Se você não tem um círculo de intelectuais sérios capaz de discutir os grandes problemas e avaliar o que presta, o que não presta, acontece que os critérios de julgamento vão embora e as condutas mais aberrantes começam a ser normais, por aquele princípio do Emil Durkheim. A capacidade que uma sociedade tem de perceber a normalidade é limitada. Se uma anormalidade prossegue por certo tempo, ela é normatizada. Isso aí é tanto mais profundo e intenso num país com poucas estruturas de alta cultura como o Brasil. Quer dizer, o pessoal já não tem muito critério, então chega um sujeito, um idiota qualquer, falando um monte de besteira, mas falando com voz grossa e trazendo credenciais, entre aspas, da Europa, da América, pronto, todo mundo cai. Agora nós corremos esse perigo, se vocês querem saber. Eu não vou discutir isso ainda, porque não é a hora. Mas, vocês podem ter certeza, a hora que Jorge Soros e outros potentados globalistas perceberem que os seus agentes esquerdistas foram definitivamente derrotados, eles vão tentar agir pelo outro lado e penetrar no governo Bolsonaro. Mas vão tentar mesmo. Né? Só que eu não estou dormindo. Eu sei, eu é que sou aqui, daquele filme... Eu sei quem você é e vi o que você fez. Né? Então, eu vou contar tudo para o Bolsonaro em tempo de acordá-lo, se por acaso ele estiver dormindo na área. Tá certo? Não tenho dúvida que isto não é que vai acontecer. Isso já está acontecendo. Não é hora de discutir isso, porque nem acabou a eleição ainda. Né? Então, precisamos acabar essa fase. E na seguinte, é o que eu disse para ele. Capitão, quando eu for eleito, aí é que vai começar a briga. A briga começa por aí, né? Quem vai mandar na educação brasileira? Porque o Ministério da Educação é o menos vistoso no presente, no dia a dia jornalístico, mas a longo prazo é o mais decisivo. O que você está ensinando para as crianças hoje é o que o país vai ser dali 30 anos. O Brasil de hoje, com toda essa roubalheira, criminalidade, 70 mil homicídios por ano, narcotráfico, roubalheira, etc., etc., é a educação dada a essa geração 30 anos atrás. É? Então, pessoas educadas nos cânones dos anos 60, 70, tipo Zé Dirceu, Frei Beto, né? Haddad, né? Eles são frutos da educação brasileira. A educação brasileira, na época, achava assim, que a única coisa decente era ser comunista. O resto era tudo horrível e, portanto, o que você fizesse contra eles era tudo permitido. Se você fosse comunista, você podia matar a mãe, estuprar sua filha, não tem problema. Sempre a gente acha uma explicação. Por não achar uma explicação para o Heidegger, meu Deus do céu. Eles ficaram 40 anos lendo Heidegger, achando aquilo maravilhoso. Eu sempre achei uma merda, né? Mas toda a intelectualidade esquerdista mundial lia o Heidegger e adorava. Na hora que descobriu que o Heidegger era nazista, veio todo mundo defender o direito dele ser nazista. E eles eram nazistas do bem. Tá certo? Claro que depois não deu para manter essa farsa por muito tempo, porque daí foi publicado os diários do cara e viram que ele não era nazista superficial, como eles tinham pensado, mas era um homem profundamente comprometido com aquilo. Então, veja, o Brasil é muito frágil perante a indústria estrangeira dos prestígios. O jeito chega e falando da Universidade de Harvard, de Yale, etc., etc. Meu Deus do céu, ele come o Brasil. Dão tudo para o cara. Né? E a ideia de dizer, não, isso é uma coisa de primeiro mundo. É tecnologia de ponta. É state of the art. As pessoas caem de joelho de quatro, sobretudo os nossos generais. Né? Eu não conheço no mundo cagaço maior do que um general tem da opinião da mídia chique. É? O sujeito cai de joelho. Por quê? Os militares brasileiros, eles não têm vida social. Não é como o militar americano, que todo lugar onde você vai está cheio de milico. Ali tem o Rotary Club na esquina, está o general fazendo conferência, ali tem a escola, tem o general que dirige a escola, na lista dos deputados, metade é milico aposentado. Os milicos em toda parte, né? Aqui você vai no restaurante, ela desconto para militares. Toda loja e restaurante tem isso aqui. Então, os militares fazem parte da vida da trama social americana. No Brasil, não. No Brasil, os militares vivem isolados na academia, só convivem uns com os outros, ou na academia, ou no quartel, ou no clube militar. Tá certo? Tem uma linguagem própria, tem códigos próprios de conduta. Um entende o outro, outro entende um, mas do mundo de fora eles não entendem nada. Então, se aparece alguém de fora, sobretudo da mídia ou do show business, eles ficam aterrorizados e fazem tudo o que o sujeito quer. Se for mulher, então nem se fala. Uma atriz da Globo, né, ela assume o comando das Forças Armadas na mesma hora, instantaneamente. Isso eu vi com esses dois olhos. Isso é um bando de caipira. Ô, generais, beleza, vocês são os caipiras. Vocês não têm prática da vida social. Né? E vocês, por isto mesmo, são facilmente ludibriados por prestígios artificiais, como esse prestígio de, sei lá, essas academias, ONGs, financiadas por Jorge Soros e outros. Meu Deus do céu, você tem que largar de ser caipira, pô. Nós não temos nada a receber dessa gente. Esse pessoal não tem nada para nos ensinar. Se você pensou que é Harvard hoje, pensa bem. O Barack Obama foi diretor da revista jurídica de Harvard. Barack Obama é semi-analfabeto. Apenas cinco trabalhos acadêmicos dele foram publicados. O resto ele escondeu e fez bem de esconder. Os cinco mostram que o sujeito é analfabeto. Né? Este era o diretor da revista jurídica de Harvard, e você leva essa porcaria a sério. Né? Que é o grande cérebro jurídico de Harvard? Ronald Dworkin. Né? É um charlatãozinho. Coitado. Um coitado mesmo. Quer dizer, eu não tive tempo ainda de dar umas aulas sobre o Dworkin. Um dia eu vou dar. Tá certo? Mas é um homem com uma cultura filosófica muito superficial. Que teve lá duas ou três ideias que achou que ia fazer muito sucesso, e que reivindicava uma coisa que os juízes acharam maravilhoso. Ele diz o seguinte: quem julga tudo são os juízes, de acordo com a cabeça deles. Eles não têm que seguir a lei, eles seguem os princípios. Que princípios? Os deles. Pronto, acabou. Então eles podem decidir o que quiserem. As leis não interessam mais, interessa só a vontade do juiz, Claro que o juiz achara maravilhoso isso aí, mas é uma coisa provinciana, se você pensar bem. O sucesso do Ronald Walker no Brasil é um destes sinais de fragilidade cultural. Nós não temos resistência a essas coisas. Porque nós somos assim que nem essa menina do interior. Chega lá o sujeito e diz assim, ó, me beija que eu sou cineasta. Pronto, a menina já caiu no colo dele, pronto, está resolvido o problema. Esse pessoal dessas ONGs e das universidades faz isso com dirigentes brasileiros, com deputado, com senador, com general, com ministro, e todo mundo cai nessa porcaria. Quando é que vocês vão entender? Gente, currículo universitário hoje em dia não significa mais nada, porque todo mundo tem, né? E é uma coisa fácil de você obter. Você vai ter que julgar pelo próprio conhecimento que você tem. Ora, você julgar pelo currículo, pelos títulos, é julgar uma coisa que você não conhece. Não é isso? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero comprar um cachorro. Não entendo nada de cachorro, né? Então, eu chego lá na exposição e digo qual foi que tirou o primeiro lugar. Eles me mandam, foi esse aqui. Deu, ó, tá um cachorro sarnento, tudo capenga, tá, foi esse? É, foi esse. Eu compro. Por quê? Eu não tenho meios substantivos de julgar, então eu julgo pela imagem que tem nos olhos de um terceiro. É o famoso desejo mimético do René Girard. Então, tudo passa a obedecer aí ao desejo mimético. Você quer as coisas não porque elas são boas, mas porque alguém também as quis, ou disse que as quis. E no meio universitário mundial, hoje a coisa é assim. É por isso que a fraude científica se tornou prática geral nos últimos 50 anos. E hoje em dia, você não pode mais se orientar pela opinião abalizada. Não há mais opinião abalizada, você tem que entender isso aí. Você tem que julgar tudo pelo seu próprio conhecimento, o que significa o seguinte: você não pode julgar fora da sua esfera de estudos. Né? Você veja, o pessoal andou falando, vamos botar o Olavo de Carvalho no Ministério da Educação. Ora, eu não sou um deslumbrado, meu Deus do céu. Eu sei que eu não entendo nada do Ministério da Educação. Eu nunca entrei lá. Eu nunca vi um organograma do Ministério da Educação. Eu não sei quem são os caras que estão lá. Mas se me põe no Ministério, vão me fazer de trouxa. E daqui 6 meses o cara me demite, dizendo, tá vendo? Esse cara é um fracasso. Isso seria um fracasso mesmo. Só que no Brasil, o pessoal ainda não entendeu que só é possível julgar as coisas pelo conhecimento direto que você tem. E conhecimento direto é sempre limitado. Então, quer dizer, fora da esfera que você domina pessoalmente, você não pode dar palpite, você tem que ser humilde. Né? E isso quer dizer, ah, nessa esfera você tem que seguir a autoridade dos outros. Não. Sabe o que você faz nessa esfera? Quando pergunta, você responde as duas palavras mágicas: não sei. Né? Qual você acha o melhor plano de educação para o Brasil? Não sei. Quem deve ser ministro do seguinte? Não sei. Né? Quem deve ser o técnico da seleção brasileira de futebol? Não sei. E assim por diante. Ué, se cada um se recusar a opinar naquilo que ele não entende, no fim acaba aparecendo alguém que entende, pô. Né? Então, você não pode repassar opinião de gente importante como se fosse a sua. Você não pode fazer isso nunca. Antigamente podia. Quando você tem, vamos dizer, um contexto, uma vida intelectual ativa, criativa, que está dentro dos olhos do público, todo mundo conhece. Vamos pegar um exemplo, sei lá, você pega Viena dos anos 20, né? Tem uma efervescência intelectual fora do comum, todo mundo sabe o que está se passando, todo mundo sabe onde encontrar os intelectuais, né? Mais importantes, porque tinha lá uma meia dúzia de bar, de café, onde todo dia eles estavam lá, então você queria falar com eles, ia lá, você os encontrava. Então, assim, o Rio teve isso durante uma certa época, né? Você pega o livro do Brito Broca, A Vida Literária do Brasil, 1900. Fica aqui um negócio paradisíaco. Quer dizer, a vida intelectual era pública, todo mundo sabia quem eram os fulanos, e quando você queria saber a opinião deles, é só ir em certos lugares você os encontrava. Né? Hoje em dia isso não existe mais, gente. Então, tudo é meio obscuro e desconhecido. E neste meio floresce tudo quanto é grupo de picareta e carreirista. Então, se você pensar bem, no mundo acadêmico, hoje só tem dois tipos de pessoas. Você tem os outsiders e você tem os carreiristas. Não tem mais nada no meio. O que é o outsider? Aquele sujeito que um dia deu uma opinião desagradável, ninguém mais fala com ele, vira as costas para ele. Né? Então, tem vários aí. Né? Gente altíssimamente competente, né? Que estão lá e são tratados como párias. Ora, eu nunca me ofereci para ser isso. Eu não quero estar disputar um emprego para depois me tratarem assim. Né? Eu não quero depender da opinião dos outros. mesmo no jornalismo, gente. Eu, no jornalismo, eu optei pelo freelancer mais de 40 anos atrás. Na época, isso era uma coisa tão rara que o jornal do sindicato jornalista veio me entrevistar para ver como é que é esse negócio de viver de freelancer. Né? E eu disse para eles o que eu achava. Eu falei, é uma maravilha, porque eu não tenho patrão, não tenho chefe, ninguém dá opinião do que eu estou fazendo. E eu ganho muito mais do que vocês, seus trouxas. Né? E era verdade. Né? Então, a partir daí, nunca mais teve um emprego no jornalismo, só freelancer. Depois isso virou moda. Tá certo? Mas eu não tenho nem um pingo de paciência para ter que me adaptar a essas coisas. Então, viver lá no meio, viver brigando, também não vale a pena, porque daí você estraga a sua personalidade. Você vai estar o tempo todo ranhetando com seus colegas e eles ranhetando com você. Fala, não dá. Então, o que eu faço? Eu vou embora, eu vou para outro lugar, me arrumo minha vida de outro jeito. Tá certo? E fui trabalhar no freelance, depois comecei a publicar livros, cursos, isso aí fez sucesso. E hoje eu tenho dó do salário do jornalista, coitadinho, né? Mas acontece que nesse processo, o pessoal da academia ficou separado da vida cultural geral. Se você pegar um desses caras que dão palpite aí em filosofia, ciências humanas, e pergunta para ele, que livro brasileiro de ficção ou de poesia você leu nos últimos anos? O cara não leu nada. Ele não tem a menor ideia do que está se passando. Então, ele não tem condição de dar palpite na cultura geral. Tem condição só de dar palpite naquela área especializada. Isso não quer dizer que a área especializada possa ser designada por um nome genérico como filosofia ou sociologia. Não. Isso é muito genérico demais. Tem que ser para o departamento específico no qual ele está interessado e onde ele trabalha. Então, quando ele vai consultar alguma coisa, ele faz consultas totalmente despropositadas. Por exemplo, esse seu Donkey, ele escreve um artigo comprido a meu respeito. Veja a bibliografia que ele usou. Aqui. Christian Ingrau, Crer e Destruir os Intelectuais na Máquina de Guerra Nazista da SS. Digo, quer dizer que eu sou intelectual, estou na Máquina de Guerra Nazista? Bom, ele quis criar uma analogia, mas ela é muito distante. Ele pega um estudo sobre os anos 40 e vai botar lá. Fala, bom, analogia forçada, mas é o que você pode fazer no momento. Depois, Fernando Haddad, O Plano de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 2006. Caetano Veloso, artigo da Folha. Gilmar Lopes, falso, um verbete do site de fake news. É? E daí tem uma obra minha, chama-se A Imagem do Homem na Astrologia, 1980. E um verbete, um post do Facebook. Como é que o cara escreveu tudo isso sobre mim sem ter lido nada a meu respeito e nem da minha autoria? Como é possível? Esse livro, A Imagem do Homem da Astrologia, o que ele tem a ver com o que eu estou discutindo agora? Mas são 38 anos atrás, gente. Eu não lembro o que eu escrevi nesse livro. E talvez seja uma coisa interessante, talvez não seja, eu não sei. Mas onde é que ele foi achar isso, meu Deus do céu? Ele também não cita o nome de editor, então eu acho que ele não tem o livro, ele simplesmente ouviu falar. Como é que um cara que é professor universitário, faz programa na TV, bancando intelectual universitário, escreve um ensaio sobre o outro com esta bibliografia, né? E não sabe o que é fortuna crítica e quer julgar um escritor pelo Google Scholar. De o que que há? Então, tudo isso aí é provincianismo, é ignorância, é burrice e é total desorganização da mente, né? Então, o pessoal que chamou de Don, que tem toda a razão. Até hoje eu botei um negócio rapidinho, tirei rápido. É um negócio assim, cenas da vida acadêmica. Era um jumento fazendo sexo na jumenta. Né? Eu tirei logo e falei, não, o Facebook vai fechar minha página por causa disso. Não, uma piada não vale tanto. Né? Então, olha, essa é a situação acadêmica no Brasil hoje. E fiquem alertas para o que vai acontecer nas semanas seguintes à eleição. Porque é aí que vai começar a briga. Aí nós vamos ter que repelir o assédio internacional ao Brasil. Vamos preparar para isso. Outra coisa, amanhã há essa passeata, PT não. Eu estou lá em espírito, não posso estar fisicamente, mas estou lá. Eu acho que ninguém deve deixar de votar, todo mundo deve votar, não liguem para o negócio da fraude, porque pelo número de votos nós podemos vencer a fraude. Então é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui, o Cristiano Xavier pergunta: como muitas forças globalistas vão retaliar fortemente essa quebra da hegemonia geopolítica no Brasil, com a vitória do Bolsonaro, aparecendo das sombras, muitas delas, não poderia ser esta uma boa hora para se identificar e mapear quem são elas? Ou isso é absolutamente necessário e urgente, já passou da hora. Nós até hoje não temos um mapeamento correto das forças internacionais que estão agindo no Brasil. Nós não sabemos onde estão os chineses, onde estão os iranianos, onde está a turma do Hezbollah, nós não sabemos nada. Quer dizer, houve uma cortina de fumaça mesmo assim. Duas gerações já são criadas na total ignorância do que se passa. Não só dos fatos de ordem política e econômica, fatos assim, materiais, mas as grandes transformações sociopsíquicas acontecendo nas últimas 2 décadas, não tem uma meditação sobre isso, não tem uma reflexão, não tem nada. As pessoas estão vivendo num mar de ignorância e de desconhecimento. Isso aí é a primeira coisa que tem que parar. Isso é muito pior do que o PT, muito pior do que o Mensalão, muito pior do que o Petrolão, né? Muito pior do que o atentado a Bolsonaro, mas porque isso é a causa de tudo, gente. Então, olha, tudo na vida política começa na esfera cultural. É um motivo muito simples, ninguém faz aquilo que ele não pensou. E quem é que mais pensa são os intelectuais, os caras que estudam, que falam, que discutem, né? As ideias deles, elas aos poucos vão virando práticas, elas passam por toda uma filtragem. Às vezes você tem décadas de discussão. Lê as obras de Dostoiévski, meu Deus do céu. Dostoiévski documentou o que era a vida mental russa, vamos dizer, por volta das décadas de 1850, 60, 70, né? Muito antes da Revolução. E você vê que tudo que veio acontecendo na Revolução já estava ali. Mas acontecia, aonde acontecia aquilo? Bom, aquilo às vezes acontecia num sótão, assim, às 3 horas da manhã, um monte de intelectual russo bêbado, declamando umas poesias de merda, né? E discutindo ideias, discutindo o mundo de amanhã, etc, etc. Assim como na França, né? A história dos, vamos dizer, os clubes de debates que antecederam de muitas décadas a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nada mais fez do que transmutar aquilo em prática, do dia para a noite. Mas para transmutar em prática, primeiro tem uma longa filtragem, uma depuração, filtragem, substituição, aperfeiçoamento, etc, etc. Não é um processo que alguém conduza, não dá para ninguém conduzir, né? É um processo que reflete, vamos dizer, a própria vida íntima das classes intelectuais. Tá certo? De qualquer modo, a norma geral infalível é essa: quem conduz o processo são sempre os intelectuais. Às vezes o conduzem depois de mortos. Augusto Comte que dizia: a vida dos vivos é o reflexo de algum filósofo morto. Isso é sempre assim. Então, as pessoas que vão estudar a atualidade política não entendem nada. Por quê? Porque eles não fazem, não têm o devido recuo, né? Os fatos da política não têm origem na política, eles têm origem muito longe disto. Né? Às vezes você vai ver assim, são poemas, são músicas, né? São debates informais, um intelectual bêbado discutindo no botequim. É ali que as coisas se originam, meu Deus do céu. Agora, acontece que no mundo inteiro os historiadores se preocupam com isso. Tiver aquele Fire in the Minds of Men. Aquilo é a história de como foi se formando a intelectualidade revolucionária na Europa. Aqui nos Estados Unidos é a Elite do Poder, do Wright Mills, né? Mas são uma infinidade de livros. Agora no Brasil não tem nada. Nada, nada, nada, nada. Se você procurar uma história da intelectualidade brasileira, não existe. Existe a do Wilson Martins, né? Mas ele estava mais interessado, vamos dizer, na história da vida publicada, quer dizer, nos livros publicados, né? E não é aí o foco. O foco que eu estou falando é menos de literário do que sociológico, a formação dos grupos, né? Por exemplo, você não tem uma história da mentalidade huspiana, como ela se formou. Então, isso aí você precisa do depoimento das pessoas dentro, quem estava lá, né? Então, por exemplo, como se formou, onde a guerrilha no Brasil. Eu vi uma parte da preparação de como se conversava, gente que Em 1964, ela estava colecionando bomba, sem saber se ia ter guerrilha ou não, né? Mas eu estava lá, eu vi, eu mesmo transportei bomba, pô, né? Sem saber se algum dia seria usada, né? E até hoje eu não sei se quem, o dono da bomba foi quem a utilizou, o que aconteceu. Mas os longos debates que houve entre duas teorias históricas sobre o Brasil, né? A teoria, quer dizer, clássica de que o período colonial foi um período feudal, né? E que, portanto, a Revolução Comunista deveria seguir a linha, por assim dizer, normal e paradigmática, fazer primeiro a Revolução Burguesa e depois a Revolução Socialista. Daí essa política do Partido Comunista de se associar ao que eles chamavam a burguesia nacional. Seria aquela parte da burguesia que tinha interesses desvinculados ou antagônicos com os do imperialismo, né? E essa parte da burguesia faria então a Revolução Nacional. E daí surge uma outra teoria, que é do Caio Prado Júnior, falando: não, o tal do feudalismo nunca existiu, foi uma outra coisa completamente diferente, então nós temos que fazer direto a Revolução Socialista, temos que pegar em armas, temos que estourar tudo, né? Daí veio o livro do Jacob Grönberg, que aliás eu acho um livro brilhante, O Escravismo Colonial, que mostra que realmente o sistema econômico colonial não era feudal, era outra coisa, mas não era capitalista também, era um outro negócio. Isto tudo preparou o advento das guerrilhas. E no Brasil esse processo foi anormalmente rápido. Normalmente leva décadas, no Brasil foi muito rápido. Esta parte da história geralmente não é contada. Isso aí é, como é que se diz? É o subterrâneo da história política. E esse subterrâneo é de ordem puramente cultural, psicológico, etc. Por exemplo, se você ler o livro do Graciliano Ramos, Angústia, né? O que é angústia? O personagem Luiz da Silva é um subintelectual provinciano e que ele está interessado numa moça, mas a moça está mais interessada num ricaço da cidade, que é um sujeito rico, mas brega para caramba, né? E você vê ali toda a revolta irracional do pequeno intelectual contra aquele que, para ele, encarna a burguesia, que ele termina matando o cara. Então, é um gesto absolutamente deslocado, que politicamente não tem significação nenhuma, mas para ele tinha. Então, este livro mostra um capítulo da história da formação da mentalidade intelectual comunista no Brasil. Capítulo, de uma etapa bem rudimentar da coisa. O que o Graciliano estava fazendo? Estava ajudando a transmutar o que Schelling chama revolta pequena burguesa, numa verdadeira consciência revolucionária. Ele escreveu o livro para isso. Né? Muito bem feito, aliás. Né? Mas esta parte da história, no Brasil, o pessoal não discute. Agora, quando lembra disso aí, é o próprio pessoal comunista que faz, e daí eles contam a sua própria história de maneira laudatória, hagiográfica, tá entendendo? É a história dos santos. E daí, lá dentro, você não entende nada. Né? Então, vamos ver aqui. O que o senhor acha de rankings de universidades como THE levar em conta o número de publicações de revistas sem contar se são relevantes? Bom, isso acho que não tem outro jeito. Você não tem um jeito de você fazer uma avaliação objetiva de cada publicação. Então, o número de publicações interessa em alguma coisa. O número de publicações e o número de referências. Quantos trabalhos ele publicou, quantas vezes ele foi citado. Veja, nas chamadas ciências naturais e matemática, etc, etc, o número de referência é realmente importante. Por quê? Porque o sujeito que cita uma pesquisa de um outro está usando aquela pesquisa na sua própria pesquisa. Então, é claro que ele não vai citar material que não significa nada. Se ele citou, é porque aquilo o ajudou na pesquisa. Em ciências humanas não é assim. Tem uma aparência de que é assim, e às vezes é assim, mas só às vezes. Em geral, é puro jogo de prestígio. Então, o número de citações nas ciências naturais e matemáticas significa algo. Nas ciências sociais e humanas pode significar ou não. Mas eu acho que é uma coisa difícil de avaliar. Agora, se você parte disso aí para um outro tipo de atividade, que é a atividade intelectual pública, através de livros, artigos de jornal, etc, etc. Bom, aí não funciona absolutamente, porque nada disso vai parar em revista especializada e nada disso entra no ranking acadêmico. Né? Os interessados na burocratização da profissão intelectual, que são os caras que fazem carreira nesses sindicatos, dessas organizações profissionais, etc., um bando de pelego, né? Para eles interessa burocratizar tudo e transformar toda a atividade intelectual em universitária. Só que isso é a morte da vida intelectual. Isso foi um desastre aqui nos Estados Unidos, foi um desastre na França. Agora, no Brasil, foi um desastre muito pior, porque a cultura pública já era pobre. E vem esses caras acabam com tudo. E não só acabam com tudo, como eles o fazem, não só pelo interesse corporativo, mas pelo interesse corporativo misturado com o interesse partidário. Então, misturei corporativismo e comunismo e interproteção mafiosa. Falo, bom, aí acaba tudo mesmo. E aí que isso que permite que tipos como Fernando Haddad ou esse Donkey subam na profissão universitária, embora sejam notoriamente analfabetos, incapazes. Né? Então, ele tem um momento no artigo do Donkey que ele diz: não, qualquer coisa que ele diga dele, ele vai dizer que eu estou falando isso porque eu sou da USP e tenho interesses corporativos, e etc, etc. Eu nunca falei isso contra ninguém. Eu falei, não, estou falando contra você, porque você é uma besta quadrada. Mas eu vou alegar contra você a sua profissão, o seu emprego. Até parece que isso, a única coisa que presta em você é o seu emprego. Né? Isso, o resto não presta. Aqui, Fred. Como é? Muri. Estamos com um novo grupo de estudos do COF no Rio de Janeiro, grupo destinado ao estudo de obras literárias, para que possamos cumprir a primeira fase do seu projeto de desenvolvimento intelectual. Isso aí é muito bom, façam isso mesmo. Também objetivamos a construção de relações. Desculpe. Com pessoas preocupadas com a verdade. Veja, em todo negócio intelectual existe um aspecto psicológico que eu acho o mais essencial. É preciso um certo tipo de personalidade para o sujeito ser um intelectual, um escritor. E esse tipo de personalidade, ele tem que ser centrado no coração da pessoa, no centro da consciência dele. Né? Isso aí era uma coisa que, vamos dizer, até o século XIX não precisava explicar. Por exemplo, se você estuda as obras do Flaubert, né? Você vê, a consciência intelectual do Flaubert é um intelectual e estética, é um negócio absurdo. Quer dizer, o sujeito ia para escrever, vamos dizer, conseguir escrever uma frase que dissesse exatamente o que ele estava pensando, ele sofria durante semanas. Quer dizer, a consciência estética dele não permitia dizer um negócio capenga, ele tinha que fazer aquilo, ele queria a expressão real da sensação real perante o objeto real. E, bom, então, assim, a coisa é séria. Se você vê a vida do nosso Lima Barreto, né, a consciência intelectual que o sujeito tem, aquele cara nunca pensou em carreira, em profissão, em aplauso, nada, nada, nada, o negócio dele era a literatura mesmo. Né? Isto sumiu, sumiu. A pessoa não tem, simplesmente não tem mais isso. Não é que elas não têm, elas não sabem o que é. Então, é desde que você esteja dedicado mesmo, não, por exemplo, eu tenho a maneira de entender as coisas. E falo, não, eu tenho que entender esta porcaria de qualquer jeito. Entender os processos sociais, históricos, intelectuais, etc. etc. Eu não me conformo, não me conformo com a obscuridade. Eu tenho que entender e tenho que encontrar a linguagem necessária para fazer os outros verem o que eu estou vendo. Não é isso? Eu não posso assim me deixar levar pelo automatismo da linguagem, usar expressões consagradas. Às vezes você quer dizer uma coisa, mas você não sabe, não tem a maneira própria de dizer. Você usa uma expressão consagrada, um estereótipo, um topos, como se diz, e pensa que disse alguma coisa que você não disse. Você disse uma outra coisa. Né? Uma mentalidade pública passou pela sua mente e falou pela sua boca. Isto você não pode deixar acontecer. Se você fez isso uma vez, quer dizer, você não tem personalidade intelectual nenhuma. Você é apenas um boneco de ventríloco. Eu estou para dizer, tudo que gente como Haddad ou Donkey escreve é assim. Tudo, 100%. Ele está querendo ser, como é que se diz, um boneco de ventríloco no colo, né, dos intelectuais que ele aprecia, do grupo intelectual dele. É isto. Ele aprendeu a falar com fulano, fulano, está tudo bem. Eu digo, ah, mas eu não posso falar como fulano, porque eu não tenho os olhos dele, eu tenho os meus. Eu só vejo o que eu vejo. E, portanto, eu tenho que dizer o que eu vejo, não o que ele vê. Então, claro que eu digo, não existe outro jeito de você aprender a escrever, se não é imitação. Mas só que é o seguinte, você tem que imitar muitos, até você achar os instrumentos para dizer o seu negócio. Se você pega, por exemplo, a experiência humana, sei lá, pega a experiência humana de um escritor qualquer, pega o do Manuel Bandeira ou do Graciliano Ramos. Eu digo, bom, o Manuel Bandeira é um cara que ficou tuberculoso aos 15 anos de idade, não podia sair de casa, ele só vivia no imaginário, coitado, no meio do monte de livro, tá certo? Não podia nem arrumar uma namorada que desse para trepada, ele morria. Então, isso foi a vida dele. E daí sai todo esse intimismo, esse lirismo dele, essa coisa toda. Bom, eu posso entender o mundo dele, mas eu não posso vivenciá-lo, eu não sou isso. Então, eu, ao contrário, na juventude só estava atrás das mulheradas o tempo todo, trocando namorada toda semana. Então, eu não tenho essa experiência desse isolamento, né, dele. Eu não tenho isso, mas eu posso entender. Por quê? Porque eu posso ter vivido isso durante um dia, ou que ele viveu durante 30 anos. Todos nós temos isso. Todos temos todas as experiências, só que dura mais para um e menos para o outro. Né? Então, eu não adianta eu querer, eu posso assimilar a linguagem do Manuel Bandeira, mas eu não posso usá-la, porque ela não diz o que eu vi, ela diz o que ele viu. Não é isso? Você pega a experiência do Graciliano Ramos, como, vamos dizer, a vida inteira dentro do partido, né? Discutindo com os caras do partido, sofrendo por um partido que o faz sofrer, mas que ele não abandona. Eu digo, bom, eu não passei por isso, eu passei por esse negócio um ano e meio, mandei todo mundo as favas e fui cuidar da minha vida. Eu não tenho esta, como é que se diz, esta lealdade residual, é uma coisa que eu não acredito mais. Que esse era o drama dele. Né? Ele não acreditava mais, mas não queria trair a militância. Então, cada um tem a sua experiência e nós temos que achar a linguagem para expressar a nossa. Nós existimos para isto. Cada um de nós é um ponto de vista, vamos dizer, intransferível e não trocável. Né? Eu vi coisas que só eu vi. Você viu coisas que só você viu. Então eu tenho que contar as minhas e você tem que contar as suas. É sempre assim. Agora, se eu começo a macaquear a linguagem para parecer bonito, pronto, acabou. Eu não posso dizer nem a minha experiência e nem a sua. Então, quer dizer, só tem um jeito de eu atuar sobre você: é hipnotizar você para você falar como eu. Que é aquele negócio do Richard Rorty, induzir as pessoas a falar como nós falamos. Eu digo, mas isto aí chama-se publicidade, propaganda. É que isso é coisa de cabo eleitoral. Isso não é vida intelectual de jeito nenhum. Então, a quase totalidade dos professores universitários que eu conheço não tem consciência disso. Então, é isto que está acabando com o Brasil. O país que não tem um número suficiente de intelectuais sérios, treinados para discutir seriamente as coisas, está lascado, gente. Porque o problema às vezes está na cara dos fulanos, eles não percebem. O problema está aqui, eles estão olhando para lá. Entendeu? Então, eu lembro meu filho Thales, quando eu levei ele no zoológico, no tanque, lá estava o hipopótamo, todo mundo olhando hipopótamo. Ele estava olhando um mosquitinho aqui, assim, interessadíssimo no mosquitinho. E eu digo, olha, a intelectualidade é isso, você está mostrando hipopótamo, eles estão olhando um mosquitinho, meu Deus do céu. Oi. Você pode afirmar que a linguagem, a vida literária, uma pessoa que está individualizada a esse corpo, ela pode viver numa dimensão onde um outro ser humano que tem essa mesma dinâmica interior que ela tem, mesmo estando em lados políticos opostos, eles se assemelham humanamente. Mas é evidente. E isso tem uma É grandeza, vamos dizer evidente. assim. O país que não tem essa dimensão, ele perdeu a dimensão da grandeza de um Se ver o povo. que acontecia ali no Brasil durante anos, a livraria Zé Olímpio, no Rio de Janeiro, foi o centro da vida intelectual. Não tanto a livraria, mas o escritório que tinha no fundo, onde os caras se reuniam depois que fechava a livraria e ficavam lá conversando. Ali, a gama inteira, o espectro ideológico inteiro. Aquela conservador, integralista, fascista, nazista, comunista, liberal, tinha tudo. Né? E eles sabiam do que eles estavam falando. E eles sabiam qual era o ponto de divergência. Então, graças a isto, vamos dizer, dali, uma certa ordem da alma se espalhava pelo resto do país e as pessoas entendiam o que estava acontecendo, porra. Né? Eu estou lendo agora, com intervalo, porque tenho outras coisas para ler, as memórias do Carlos Lacerda, depoimento que ele deu para os meus colegas do Jornal da Tarde, o meu Kix, Cunha Júnior, né, na época, eram meus colegas de redação, eles fizeram um depoimento, um enorme depoimento. E você vê o que, que era a vida política no Brasil naquela época, assim, ela era inteiramente compreensível para todo mundo sabia do que se tratava. E, portanto, se posicionava, né, de acordo com a sua cabeça. Mas hoje em dia não, a coisa se tornou incompreensível, tudo é segredo, é tudo mentira, meu Deus do céu, está tudo escondido. Ninguém sabe de coisa. Por exemplo, se você falar, o Hezbollah está aí no Brasil, fala, claro que está. Então, a atuação do Hezbollah é decisiva para o que está acontecendo. Isso sai nas manchetes todo dia? Nunca sai. Não pode discutir. Por quê? Entrou a fase da mentira, do banditismo, do crime, da mentira. Onde tem crime, tem mentira. E onde tem mentira, tem o quê? Tem loucura, meu Deus do céu, porque ninguém sabe o que está se passando. Eu não lembro quem disse essa frase. Olha, quando tudo fica confuso e ninguém entende nada, é porque alguém mentiu. O mundo não é tão incompreensível assim, a política não é tão incompreensível. Mas se os dados estão faltantes, ninguém entende nada e todo mundo começa a conjeturar coisa louca. Então, o sumiço das informações fundamentais é o fator decisivo em toda a tragédia brasileira. Quem foi que sumiu com as informações fundamentais? Dois tipos de pessoas, intelectuais e jornalistas. Estes são os culpados de tudo. Intelectuais, aquele pessoal da esquerda que ficou traumatizado em 64 e decidiu tomar o poder por todos os meios possíveis e imagináveis. Esses começaram a mentir. Antônio Calado, né? Todo mundo. Não vou até dar nome de um por um. Né? Mas se você ler, por exemplo, o que é o Quarupi do Antônio Calado? É a apologia da teologia da libertação. O herói do Quarupi é o futuro teólogo da libertação. Né? É o Frei Beto, é o Leonardo Boff, e é mostrado ali como se fosse um santo. Né? Isso era o catolicismo do Antônio Calado. Totalmente falso, totalmente fake. Né? E eles criaram toda esta cultura a partir de 64. Né? Então, onde começou a guerrilha? Começou na literatura, gente. Houve romances sobre a guerrilha antes de existir guerrilha. O Quarupi, inclusive. O livro do Carlos Heitor Coni, Pessacha, Travessia, também. Né? Então, o Coni nunca participou de uma guerrilha, nunca foi sequer do partido de esquerda, mas está lá a guerrilha antes dela acontecer. Então, aqueles livros eram apelos publicitários a uma reunificação das forças da esquerda em torno do ideal das guerrilhas, da OLA, Organização Latino-Americana de Solidariedade, do Fidel Castro. A partir daí, tudo que saísse desse cânone era inaceitável. E eles conseguiram, de fato, ocupar todos os espaços e banir o que quer que não fosse conveniente para eles. Então, virou uma mentira geral. Você só pode contar a história de acordo com o ponto de vista deste grupo minúsculo. Então, quando eles contam a história da ditadura, você tem a impressão que aquilo lá foi o nazismo, foi assim, terror geral, né? Um terror geral, não acontecia nada. Né? Quantas pessoas foram para... Quantos presos políticos tem no Brasil? 2 mil. Né? Cuba teve 100 mil, com uma população 16 vezes menor. Então, aí sim, começa a virar um problema público. Agora, 2 mil era um problema sério para um grupo pequeno. Esse grupo sofreu, sem dúvida. O resto da nação sofreu? Não, a vida de muita gente melhorou. Você tinha segurança nas ruas. Você podia andar de madrugada sem medo de ser assaltado ou morto. Então, para a população estava muito melhor, mas para aquele grupo estava ruim. Resultado, qual é a imagem que passou? A imagem popular? Não, a imagem deste grupo. Claro, os sofrimentos deles foram reais, era uma coisa horrível mesmo, mas só para eles. Então, eles aproveitaram o seu próprio sofrimento para vencer, para ludibriar o sentimento de isolamento que eles tinham. Quer dizer, o isolamento do intelectual de esquerda foi um dos temas básicos da discussão interna na esquerda. Então, Glauber Rocha se interessava muito por isso. O filme do Paulo César Saraceni, O Desafio, é sobre isto. O intelectual de esquerda isolado dentro do contexto um contexto dominado pelos militares, essa coisa toda. O filme do Paulo Sérgio Person, São Paulo S.A., é a mesmíssima coisa. Então, essa história tem que ser contada direito, gente. Isso não é a história do Brasil, isso é a história do seu grupo. E o resto? O que está acontecendo com o resto? O resto não existe? Então, você vê que a raiz do desprezo que esse pessoal tem pelo povo brasileiro está ali. O povo brasileiro nos desprezou, agora nós vamos desprezá-lo. Porque nós somos os amigos do povo e eles não querem saber da gente. Eles ficam aplaudindo esses milicos. Olha que coisa injusta. Né? Eles ficam aplaudindo pelos milicos. Os milicos estão dando comida para eles, porra. Os milicos estão fazendo a indústria funcionar, estão botando a economia em ordem. Então, alguma coisa pelo Brasil estão fazendo. Tá certo? Você veja, naquele filme sobre os guerrilheiros que eles fizeram, que tinha aquele ator americano, Arkin, como é que... Filme sobre, do, tirado do livro do Gabeira. Que é isso, companheiro. É? Você vê os guerrilheiros derrotados. No fim, eles estão se apegando à ideia de que, né, o disco, não sei de quem, tocado ao contrário, transmite mensagens revolucionárias. E o outro diz, mas fulaninho, ninguém toca disco ao contrário. Você, essa temática do isolamento do intelectual esquerdista é uma coisa patética. Toda a história do PT é a vingança disso aí. Ah, agora nós vamos dominar tudo, nós vamos fazer tudo, nós vamos... Então, o desprezo pelo povo brasileiro é defensivo. É uma reação defensiva que eles têm. Né? Ficaram muito isolados, agora eles querem ser os senhores doutores. E por isso mesmo fizeram a besteira toda de novo. Dá para entender isso aí, mas... Pô, cadê o historiador para escrever essas coisas? A história social psicológica do Brasil é fascinante. Não tem ninguém para se dedicar a isso, meu Deus do céu. Né? Você vê... Não tem ninguém para escrever assim, ah, o dedo do Jorge Soros no Brasil. Você vê, Fernando Haddad é uma criatura do Jorge Soros, meu Deus do céu. Ele confessa isso. Né? Então, qual é o plano do Jorge Soros para o Brasil? Ninguém sabe. Ninguém vai estudar. Então, o que eu tenho certeza é o seguinte, o Brasil, ele é o rabo do cachorro. Isso quando ele não é a pulga no rabo do cachorro. Né? O cachorro está no exterior. São forças que estão nos Estados Unidos, na Europa, no Irã, na Venezuela. Na Rússia, na China. Então, o que, que esse pessoal está fazendo no Brasil? Qual é a ação deles aqui? Se nós não temos consciência da ação das grandes potências estrangeiras no Brasil, nós não temos consciência de nada que está nos acontecendo. E é por isso que eu digo que nós ainda teremos problema. Por quê? A esquerda foi usada por essa gente toda aí. Eu já disse, já demonstrei que a esquerda trabalha para o grande capital sem ter a menor consciência disso. Por quê? A Revolução Cultural, propugnada pelo seu Haddad e outros, destrói todos os valores, todos os critérios morais, religiosos, tradicionais, etc, etc. Então, só sobra um fator organizador da sociedade, que é a economia. Desse ninguém vai desistir, porque a pessoa tem que comer. Então, na hora que sobrou só a economia, então está tudo na mão dos mega capitalistas. Eles fazem o que quiserem. E os mega capitalistas pagam a esquerda para a esquerda fazer isso. Né? Se não der certo pela esquerda, pô, eles fazem pelo outro lado, pagam o outro lado, para o outro lado fazer a mesmíssima coisa. Né? Então, é isso que vai acontecer daqui para dentro. Você vai ver, de repente, os globalistas, tudo fica com conversa conservadora para cima de nós. Né? E tem muita gente que vai cair na conversa. Esses meses todos, esses anos todos, eu ficava sempre assustado. Quando eu tentando mostrar a origem desses males todos, o pessoal respondia assim, não, é a esquerda, é a esquerda. Eu falei, não é a esquerda. Tem um treco maior do que a esquerda. Né? Um treco que comeu a esquerda inteira e a usa para o que ele quiser. Este é o problema. Né? Não é propriamente a ideologia do fulano. Não é. Inclusive, você considerar que ser comunista é uma ideologia... Eu já expliquei que não é. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo tem 50 ideologias, meu Deus do céu. O que ele é um movimento unificado, do qual todo mundo participa. E lá dentro tem ideologia que eles trocam de ideologia como troca de cueca. Então, o comunismo não é uma ideologia, não é um modelo de sociedade, não é um tipo de economia. Ele é um. A Dostoiévski viu a coisa certa, ele é um movimento. Um monte de pessoas que estão associadas, trocando umas ideias, fazendo algumas coisas. Né? Então, o comunismo é uma relação humana real, não uma ideia. Né? A ideia é outra coisa, a ideia faz parte da coisa, mas a ideia é um dos instrumentos usados. Né? A unidade do comunismo é a unidade de um movimento, de uma organização. Plural, é claro, mil variantes, mas por isso mesmo que isso é um movimento. dessa organização fazem parte milhões de facções que só estão unidas contra o inimigo, mas que às vezes se odeiam umas às outras mais do que ao inimigo. Já expliquei para vocês que um comunista ele odeia muito menos um capitalista do que alguém que lhe considera um inimigo interno. Trotsky mandou dar uma picareta... Não, Stalin mandou dar uma picaretada na cabeça de algum banqueiro. Não, mandou dar uma picaretada na cabeça de Trotsky. Né? Quando eles falam de alguém, dizem fascista, etc. Por que eles falam de fascista? Tem gente que odeia eles muito mais do que o fascista odia. Mas é que o fascista veio de dentro deles. O Mussolini saiu de dentro do Partido Socialista. Ele é um traidor interno. Então, esse eles odeiam mais. Né? Os revisionistas, o Kautsky, etc. Então, tem isso. Eles odeiam os seus traidores muito mais do que odeiam os seus inimigos. A não ser que o traidor faça uma coisa. Que ele seja explícito. Como Arthur Koestler foi explícito. O que eles conseguiram fazer contra o Arthur Koestler? Nada. Falava mal dele impotentemente. O cara, quanto mais falava mal dele, mais ele vendia livro. Porque disse, eu saí dentro dessa porcaria, eu conheço esses caras. E ele escrevia tudo, contando tudo que eles faziam. Eu fiz a mesma coisa. O que eles fizeram contra mim? Ah, falaram mal, continuaram, e daí? Mas eu também falo mal deles, grande porcaria. Mas... O inimigo intelectual usa bala menos do que o inimigo propriamente político. Porque ele sabe que eu não estou disputando cargo com eles, eu não vou tomar o cargo de ninguém. Por mim, eles podem ficar no cargo, apodrecer lá dentro, não ligo. Eu só não quero que eles tenham prestígio intelectual, porque vocês não merecem. A gente tem que tirar o prestígio intelectual, que é a base da autoridade deles. Né? E assim por diante. Bom, vamos ver. Ricardo Popien. Eu gostaria que o senhor fizesse um curso especial sobre a influência do pensamento revolucionário sobre a imprensa ocidental. Isso é claro que isso é essencial fazer, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Pelo seguinte, o volume de pesquisa que isso requer é um negócio assustador. Se alguém quiser fazer isso, eu ajudo, mas vai levar uns 10 anos para você fazer. Isso é trabalho para 10 anos. Né? Não existe isto. Né? Quer dizer, o pensamento revolucionário, especialmente comunista, na mídia, nossa, é um negócio avassalador. Veja, a influência principal na cultura do século XX foi Stalin. Isso, eu digo isso para a pessoa, está louco, está louco. Falo, não, isso não é teoria de conspiração, isso é confirmado. Porque Stalin que coordenava as grandes organizações de intelectuais que absorviam os escritores e intelectuais do Ocidente para botá-los a serviço do Partido Comunista. Não como militantes, é claro, eles não queriam militantes, eles queriam companheiros de viagem. Né? Eles queriam simpatizantes. Tá certo? E uma espécie de um exército de reserva, que eles usavam nos momentos decisivos. Porque se o sujeito é comunista assumido, bom, você já sabe que ele vai falar em favor do comunismo. Mas se o cara é um conservador, e no instante decisivo, onde está em discussão, por exemplo, alguma coisa da ONU, ele entra e dá o seu parecer a favor do interesse soviético, nossa, isso vale muito mais do que 10 mil militantes gritando slogan na rua. Para isso serviram. Albert Einstein serviu para isso. Né? Ministros da Suprema Corte americanos serviram para isso. Né? Um monte de escritores, André Gide serviu para isso, Sinclair Lewis serviu para isso. Né? E o modo de influenciar, vamos dizer, a onipresença dessa infiltração comunista é um negócio, quanto mais você estuda, mais assustado você fica. Essa história de você botar até mulher para casar com o cara para influenciar ele. Vocês faziam isso, meu Deus do céu. Quem mais faz isso no mundo? Quem pode concorrer com eles nisso aí? Ninguém pode. A maçonaria pode? Não. Eu nunca vi a maçonaria sair correndo atrás de ninguém para escrever na maçonaria. Nunca vi isso. Ao contrário. A maçonaria é só se eles te convidarem. A Igreja Católica faz isso? Claro que não. Ela vai botar, botar a mulher para casar com ele para ver se ela converte ele. Eles não fazem isso. Então, mas o Partido Comunista faz. Leiam o livro da Diana West, American Betrayal. É um dos livros que ele só fala da infiltração comunista no governo americano. Já é um negócio assustador. Se você pegar a influência comunista na vida intelectual americana, então é mais assustador ainda. Só que esses estudos, nos Estados Unidos existe bastante, mas é tudo parcial. O livro do Stephen Koch, que eu já recomendei mil vezes, Double Life, Vidas Duplas, é um livro importante sobre isso. Né? O livro da que escreveu, School of Darkness, Bela Dodd, é importante. Tem muita coisa sobre isso aí. O que não tem é obra de conjunto. Isso não tem. Mas você tem os grandes bancos de dados. Aqui nos Estados Unidos você tem os bancos de dados sobre a esquerda. Só que o problema do americano é que ele só se interessa pelo que acontece na América. Né? Então, sobre a esquerda americana, você tem tudo. Mas, por exemplo, sobre a esquerda francesa, sabe uma coisa aqui, outra coisa ali. Né? E assim por diante. Então, eu não vou fazer isso aqui. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Precisa de 10 anos de trabalho. Daqui 10 anos, você está completamente gaga, se não estiver falecido. Né? Bom, então, gente, por hoje é só. Voltamos sábado que vem. Espero que com um assunto mais interessante. Então, amanhã não deixem de ir nesta passeata. Eu não vou, não tenho medo de estar lá fisicamente, mas estarei de coração. Até amanhã. Boa sorte a todos. Amanhã? Passeata. Amanhã, é.